você me dá um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Chega junto nesse tete a tete, que esse nosso é um caso à parte. Já tô toda à vontade, tô morrendo de vontade. Curiosidade em saber o que cê tem. O que cê traz pra mim é o que eu quero, sabe que eu te quero bem. Raramente a gente entra em algum embate. A coisa é louca e além de tudo, as ideias batem. O bicho pega então, tô passando late. Rosa enquanto eu passo mal. O olhar da gente brilha mais que qualquer quilate. Tiver deleite, mas em ação me leva ao limite. Admite, não evitei, psiu, psite. Vem, cuidado que cê tem. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Queima por dentro quando fala que me quer, que me quer, que me quer. Que isso é que a mulher vai fazer tudinho que eu quiser. Vai me dar prazer pra eu nunca esquecer. E quando ouço a campainha é fenomenal. Eu tô ligada, companhia é fenomenal. Já tô sabendo que a noite não vai ter final. Chega logo se não chega quase morro. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho. Não vou deixar você sair. Não vou deixar você sair sem me dar um beijinho.